Azul 4-0-6-0, land runway 10, winds 1-3-0 degrees, 07 knots. Get the landing, get down and lock it. Azul 4-0-6-0. Estabilizar o tipo 0 de 0. 0 de Colosso 33, controle 208. 208, bom dia. Bom dia. Estabilizado, localizador do Trip 5220. Trip 5220, complete final de chame torre no 8, vai ser mal 95. 10895, Trip 5220. Salvador, o gol no 260, cruza 1087. Gol no 260, bom dia, contato radar, saída Puca, submantenha 390. Boa tarde, oh, bom dia, Puca, 390, gol 260. Torre Salvador, muito bom dia, Trip 5220 no localizador. 220, continua a aproximação, guarda a pista livre. Guardando, Trip 4060 on the ground at 65, vacate on right and call ground 121.1. Call ground 121.1, fire, 0406. 121.1. 121, yeah. Cinco, dois, dois, zero. Pouso autorizado na 10, vento 150 graus, 069. Autorizado, pouso na 10, 5220. Direito no 21, decimal 1. Direito no 21, grato. Salvador, muito bom dia, 3191, tá pronto, pode esperar na 10. Tá 3191, 3A do Linhares decolar, pistão na 0, vento 1, 30 graus, 079. Web 6740, bom dia, sendo identificação, chegada a Mari, desce e mantenha 050. Identificou, descendo 050 na Mari, Web 3191 decolado aos 4 droids, tendo agora o controle, 1201 controle, 20.8 até o retorno. Bom trabalho. Buenas, San 3191. Confirme? Confirmando, Buenas, San 3191. 3191, bom dia, contato radar, saída da Eolida Bridge, nível 380. Contato radar da Eolida Bridge, 380. Seria possível voar Leda, senhorita? Cruzada Leda da presente, TAM 3191. Direto Leda 3191, muito obrigado. Bom dia, Chené 6255, Romação, Quebec. Chené 6255, bom dia. Atendendo a identificação, chega da Mari, desse mantenha 060. Identificou a Mari 6062. São 3191, chame Recife na frequência no 251, secundária no 3325. São 3191, Recife, 251, 3325, até o retorno. Bom trabalho. Obrigado. Desça para 2 de meu país, informa justo na 018, autorizado LS, na pista na 0, reposto estabilizado. Descendo para 2018, autorizado LS, pista 10, vai ser 6740. Chener 6255, reautorizado, desça para 3 de meu país, justo na 018. 3.108, 62. Zero, vou no 777, boa tarde. Bom, no 777, autorizado a aviário decolar, pista na 0, vento 160 graus, 079. Quem decola, vou no 777. Chener 6255, reduz a velocidade para 2209. 2209. Tionerme 255, desça para 2000, país de destino 019. 2000-1019-62. O trem chama agora o controle, 120.8. 208, coluna 777, obrigado. Final, chame torre 118.95. 18.95-6740. Pouso. Controle, Salvador, coluna 777. Voo no 777, bom dia, contato radar, saída da Eulida Bridge, tudo mantenha 340. Bridge 340, confirmado, da El, né? Firmo? É. 6740, bom dia, continua a aproximação, aguardando as instruções de pouso, por altímetro 1098. 1098, ajuste, aguardando a atualização 6740. Autorizado pouso pista na zero, vento 140 graus, 089. Realizadora avistando 62. Gente, com palete final, chame torre no 8, decimal 95, bom pouso. Obrigado. Salvador, Oxana 6255, bom dia para a Sotona. Oxana 6255, vai partir, passando externo, vai ser travado. Boa tarde. 540 na Solo 57, libere direita, Solo 121, decimal 1. Vila direita, Solo 2111, 6740. Gente, 6740, tá na escuta? Para embaixada, travado 625. Cana 6255, avistado, autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus, 111. Autorizado pouso, 777, chame Centro Recife, 125, decimal 1, bom dia, bom dia. 251, boa. Cinco, no solo 00, libere direita, solo 121, decimal 1. Direita 121, 62.